Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 75ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje continuamos a série de programas dedicada aos festivais de verão. As quadras temporais voltam a centrar-se nesta época de divertimento e distração, sobretudo para os mais jovens, que se deslocam a estes eventos apenas para escutar bem perto os seus artistas musicais preferidos. Apenas para isso, nada mais. Ai ai, quem dera que fosse assim. No fim de semana passado, teve um lugar o Festival da Montatejo. Desta vez, iremos abordar os convidados do Festival Optimus Alive. Decorre no passeio marítimo de Algés, perto de Oeiras, em Lisboa. Iniciou-se já na quarta-feira, dia 6 de julho, e prolonga-se até amanhã, 9 de julho. Não foi reservado para um fim de semana, como facilmente se depreende. Iremos trazer dois artistas de cada dia dos que constam no cartaz do festival. Iniciamos com Blondie, projeto norte-americano da cena punk New Wave, que surgiu no final dos anos 70 do século passado. Há quanto tempo lá vai? Atuaram na quarta-feira às 20 horas e 30 minutos. O grupo seguinte no palco principal foi o agrupamento Coldplay. Ouçamos, em versão acústica, um dos seus singles mais populares, Trouble. And oh no, I see a spiderweb is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Middle, so I turn to run. to do your harm. It's me in the middle, so I twist and turn. Here am I in my little bubble, singing out, I never meant to cause you trouble. I never meant to do you wrong. I never meant to do you harm. Na semana passada, apenas um artista não era português. Esta semana é exatamente o inverso. Apenas um grupo é luso, exatamente o que se segue, chutos e pontapés. Uma banda mítica do panorama rock nacional. Ontem, às 21h20, subiram ao palco para cantar, por exemplo, Homem do Leme. Sozinho na noite, um barco rumo para onde vai. Uma luz no escuro brilha direito, ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Mas vogando a vontade, rompendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do leme. Thank you. sopra um murmúrio para onde vai? Do fundo do tempo foge o futuro, é tarde. Meus amigos ouvintes certamente terão compreendido que eu estava a brincar, foi uma graçola, quando disse que ontem certamente cantaram Homem do Leme, mas eu não faço ideia, porque não estive no festival, já não é para a minha idade, foi uma graçola. Seguida teremos os Foo Fighters, continuando na onda rock, ouçamos agora Learn to Fly. The angels, this could take all night. Think I need a devil to help me get things right. Hook me up a new revolution, 'cause this one is a lie. Sat around laughing and watch a laugh. We'll be right back.

pouco mais tarde, na noite de hoje, vai atuar no palco Optimus, The Chemical Brothers. O grupo, também bem famoso num ritmo algo diferente, sobem ao palco à 1h15 da madrugada, o meu quarto. A música segue, tem um sample vocal que foi retirado da melodia de Roof is on Fire, de Rockmaster Scott and the Dynamic Tree. Ah, Chemical Brothers, copiões, isso não vale. A faixa tem o nome A Boy, A Girl. Hey girl. Boys, superstar DJs, here we go! Here we go! Thank you. Thank you very much. Saltamos para o último dia do festival. Amanhã, às 23 horas e 30 minutos, 11 e meia da noite, deverão aparecer no palco, se tudo correr bem, Jane's Addiction. Vamos ouvir aqui uma das melodias do repertório deste grupo, chama-se Jane 6. Puta Pina Minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao Festival Ótimos Alive, que decorre no passeio marítimo de Algés, perto de Oeiras, em Lisboa. Iniciou-se já na quarta-feira, dia 6 de julho, e prolonga-se até amanhã, dia 9. Precisamente amanhã, sábado, à 1h20 da madrugada, portanto já domingo, irá aparecer no palco o duo de DJs Duck Souls, que encerra as nossas festividades de hoje com Barbra Streisand. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.